Panorama Agrícola para 17 de julho de 2013, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola, nós estamos abrindo para você o programa de 17 de julho de 2013, quarta-feira de lua crescente. Na mesa de som está o Eduardo Maier, nas gravações o Márcio Peixe e o ditado de hoje é Violência gera violência. Na dica de hoje, você confere como controlar as suas finanças. Na entrevista desta quarta-feira do Panorama Agrícola, a Feira da Agricultura Familiar de Tubarão, atração da próxima semana no sul do estado. E no noticiário, Antônio Carlos realiza a tradicional Festa do Colono neste final de semana. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para você lidar com dívidas e controlar suas finanças, informa o site jw.org. Calcule o seu orçamento atual e reduza os seus gastos. Economize água, luz e gás. Depois de reduzir gastos, pague as suas dívidas. É hora das notícias. O município de Antônio Carlos, capital das hortaliças, na região da Grande Florianópolis, promove a 36ª Festa do Colono, uma das mais tradicionais do estado. A promoção é do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Antônio Carlos. A festa será neste final de semana, 20 e 21 de julho, com desfile de máquinas, shows e gastronomia típica. O desfile de máquinas agrícolas tem o apoio e a organização do Escritório Municipal da IPAGRE de Antônio Carlos. Festa do Colono, neste final de semana, em Antônio Carlos, Grande Florianópolis. Empresários do meio rural que desejam investir na agricultura irrigada podem adquirir equipamentos, serviços e materiais com desconto de até 9,25%. A redução é garantida pelo Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infraestrutura. O desconto é resultado da suspensão da exigência das contribuições do PIS/PASEP e COFINS. No setor agrícola, podem aderir ao benefício do governo federal projetos de irrigação em áreas a partir de 5 hectares. Então, investimentos na agricultura irrigada podem ter desconto de até 9,25% quando o empresário agricultor desejar adquirir equipamentos para a agricultura irrigada. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Panorama Agrícola recebe hoje Luiz Marcos Bora, que é gerente regional da IPAGRE em Tubarão, para falar sobre a 7ª Mostra Regional de Produtos da Agricultura Familiar, Turismo e Cultura, dias 24 de julho até 28 de julho, no Farol Shopping em Tubarão. Bora! Uma palavra sobre essa mostra, sobre essa feira regional. Exato, Mauro. Estamos iniciando os preparativos, conversando com os produtores, fazendo essas devidas as ligações entre Prefeitura, IPAGRE, Farol Shopping, montando os estandes, vamos começar a montar os estandes. Enfim, preparar todo o time para entrar em campo no dia 24, às 16 horas, a abrir uma feira. Esse ano, com uma novidade, vamos aumentar um dia a participação no Farol. Ele queria a semana toda, mas a gente acha que é muito cedo ainda. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, uma feira com 17 municípios participando, com toda a produção, o turismo e a cultura da nossa região sendo colocada à disposição do pessoal que frequenta o Farol, do pessoal da cidade, dos municípios da Redondeza, enfim. É uma semana que passa 70, 80 mil pessoas dentro do Farol, e nós estamos lá mostrando o que a região produz, que tipo de produtos e empresas, e o que a agropecuária da região comercializa, industrializa. Enfim, é uma semanada, não é de festa, é de muito trabalho, mas é uma vitrine que mostra toda a produção da região, da região do Tubarão, para o povo das cidades principalmente. Estamos conversando com Luiz Marcos Bora, gerente regional da IPAGRE em Tubarão. São 17 municípios nessa mostra regional, 19 estandes da agricultura familiar e cerca de 500 agricultores envolvidos direta ou indiretamente com a feira regional, com a mostra regional. Como o Farol Shopping e o meio urbano de Tubarão, Bora, percebem a agricultura familiar para Tubarão e região? Olha, Mauro, depois desses 7 anos já de feira, 6 anos de feira, essa seria a sétima, já tem uma visão, ele já entende o meio rural, já sabe que tem muita gente que achava que leite vinha de caixinha, né? Então o pessoal já sabe de onde é que vem o leite, conhece a agricultura, conversa com os produtores. Essa feira possibilita muita troca de experiência entre produtores e consumidores. Tem muita gente da cidade que pega o endereço do produtor hoje, sai de Tubarão no sábado, domingo, vai lá 20, 30 quilômetros na casa do produtor, comprar diretamente do produtor todos os produtos que tem ali, bolacha, os embutidos, a parte de panifício, queijos, enfim, tudo que a região produz. E não são poucos, não, são muita gente que vai sábado, domingo, faz disso um passeio, vai lá na casa do produtor, compra diretamente, já liga, avisa que está indo lá comprar. E tá, essa interação cidade-meio rural é muito boa, porque está valorizando o público do meio rural. O nosso agricultor, né, pensa, esse pessoal aí são uns colonos aí, não sabe nada. Não, hoje eles têm consciência que se a cidade vive hoje, vive porque tem alguém produzindo alimento no meio rural. E eu sempre digo assim, ó, o meio rural vive sem a cidade, mas a cidade não vive sem o meio rural. Nós passamos, se não tiver comida, nós produzimos para nós comer lá. A cidade, se ficar uma semana sem receber alimento do meio rural, desabastece e vira um pânico na cidade. Então eles têm que valorizar muito esse público que está lá, trabalhando das 5 da manhã às 10 da noite, sem descanso, sem sábado, domingo, sem feriado, porque a vaca dá leite do dia. O porco come todo dia e toda hora, tem que estar tratando, né? E, enfim, tem que colher, tem que plantar, tem que arriscar todo o seu dinheiro, às vezes, numa produção, às vezes o tempo não ajuda, perde, tem que plantar de novo. Enfim, a vida no meio rural é gratificante, porque tu está em contato com o meio ambiente, tu, né? Tu está na natureza, mas é muito trabalhosa. E isso o público da nossa região já reconhece e já valoriza muito as famílias rurais. Então, uma das maneiras de você, nosso ouvinte, reconhecer o trabalho do meio rural é participando e comprando na feira, na Mostra Regional de Produtos da Agricultura Familiar, Turismo e Cultura, em Tubarão, no Farol Shopping, de 24 de julho a 28 de julho. Conversamos aqui, então, com o gerente regional da IPAGRE em Tubarão, Luiz Marcos Bora, sobre a Mostra Regional. Muito obrigado, Bora, pelas suas informações. Eu agradeço a oportunidade, Mauro, e convidamos a quem nos estiver nos ouvindo, se quiser chegar nesse período lá em Tubarão. O Farol Shopping está à disposição a partir das 10 da manhã até as 22 horas, dentro desse quarta, quinta, sexta, sábado, né, de 24 a 28. Esperamos vê-los todos lá e muito obrigado pela oportunidade. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou